aparece esse nome aqui, Abner. Muitos dizem Abner, mas não é. É Abner. A-B-N-E-R. Quem foi mesmo Abner? Espanador na memória? Exatamente. Foi general dos exércitos do rei Saul. De quem ele era tio. Depois da batalha de Gilboé, em que foi morto Saul, Abner sustentou no trono Isbosete, filho do rei morto, e pelo espaço de 7 anos contra Davi. E este era seu competidor. Mas não estando satisfeito com o rei que ele mesmo fez, acabou abandonando-o para se unir a Davi. E então entregou a Davi novamente sua mulher, Micol, que Saul tinha tirado à força. Joabe, general dos exércitos de Davi, invejoso da glória de Abner, que era visto e respeitado como o maior capitão do seu tempo, o matou à traição, aparentemente para vingar a morte do seu irmão Osael. O rei Davi mandou que lhe fizessem exéquias na cidade de Hebron, e ele mesmo foi chorar sua morte sobre a sepultura, coisa que até então ninguém tinha visto em Israel. Onde está mesmo essa história? Exatamente, no segundo livro dos reis. Acabe, ou Ahab, geralmente conhecido como Acabe. Acabe, mas Acabe lembra o verbo acabar. Acabe logo com isso. Então eu prefiro dizer Ahab, ou então Acabe. Quem foi mesmo? Exatamente, filho de Amri. Casou com Jezabel, que o induziu a todos os gêneros de crueldade. Eles edificaram templo e altares a Baal. Perseguiu e mandou matar os profetas de Deus. E Elias, por lhe prognosticar fome futura, iria ter a mesma sorte se não se escondesse no deserto, de onde saiu no fim de 3 anos para indicar a Ahab a sua obrigação. O fogo que o profeta Elias mandou que descesse do céu sobre o altar para confundir os sacerdotes de Baal. A morte que estes padeceram. Enfim, a fertilidade que tornou a vir aos campos. Nada conseguiu mudar o coração endurecido desse monarca. O profeta Elias foi obrigado a fugir para evitar o furor de Jezabel, que se valia da autoridade do rei para vingar a morte dos sacerdotes de Baal. A mesma Jezabel induziu Ahab a mandar matar Nabó, ou Nabote, para lhe usurpar a vinha. Olavo Bilac tem um poema com este nome, Vinha de Nabó. Eu ainda me recordo de 2 versos. Ó vinha de Nabó, que eu tanto ambiciono, ó vinha que amo tanto e nunca serás minha. Pois bem, Ahab mandou matar o pobre Nabó porque Jezabel queria a vinha dele. Vindo Ben-Hadad, rei da Síria, assolar o reino de Israel e sitiar Ahab em Samaria, este recorreu a Deus. E saindo com 232 criados a pé e 7.000 homens, obrigou Ben-Hadad a levantar o cerco e o lançou fora dos seus domínios. Mas o Sírio tornou a vir no ano seguinte. Ahab derrotou todo o seu exército e o fez prisioneiro. Mas depois o restabeleceu no seu reino. Terceira vez voltou Ben-Hadad, agora muito mais furioso, com um exército poderosíssimo. Deu batalha a Ahab e o matou. Ahab foi atingido por uma seta. Foi sepultado em Samaria, para onde, sendo trazido todo ensanguentado, os cães lamberam seu sangue no mesmo lugar em que ele tinha mandado matar Nabó. É a lei do retorno. Quem mata será morto. É a lei. Onde é que está mesmo essa história? Acertou o terceiro livro dos reis. Mas há um outro, Ahab ou Acab. Ou, como outros dizem, Acabe. Acabe logo com isso. Quem foi mesmo? Exatamente, foi um falso profeta que acabou sendo queimado por ordem do rei Nabucodonosor. E onde é que aparece este outro Ahab? É no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Acad. A-C-A-D. Acad. Quem era essa senhora? Acad. Muito bem, não era senhora nenhuma. Cidade do país de Senaar, edificada por Nimrod. Onde é que aparece Acad? Perfeitamente. No Gênesis de Moisés. E é fácil guardar. Capítulo 10, versículo 10. Acaia. Quem foi Acaia? Foi alguma rainha? Alguma princesa? Alguma cantora célebre? Claro que não. Cidade e província da Grécia. Tendo pregado São Paulo nessa cidade, e nela sendo preso, o procônsul Gálio mandou libertar o apóstolo dos gentios, porque embora pregasse uma doutrina nova, ele o achou inocente. Concluiu que aquilo era intriga de fariseus. Só por inveja dos inimigos é que tinha sido preso. Onde aparece isto? Exatamente no capítulo 18 da Grécia. Tendo pregado São Paulo nessa cidade, e nela sendo preso, o procônsul Gálio mandou libertar o apóstolo.